Comunitária apresenta Rádio Verde. E 22 minutos, estamos aqui ao vivo com a Rádio Verde na nossa Ipanema Comunitária 87.9, no seu Dial FM aqui na Zona Sul e também pela internet para todo o mundo. Estamos aqui neste sábado, assim, com um sol meio tímido, assim, começando a dar as caras aqui na Zona Sul, temperatura por volta dos 12, 13 graus. E estamos, né, Caco Rocha, com o nosso quarto programa no ar. Um mês, né, de programa já. Isso, exatamente. Estamos um pouco atrasados hoje, porque como é que é aquela história que Eric Hempel, quem sabe, faz ao vivo? Estamos aqui ainda nos ambientando, né, na função de fazer um programa de rádio ao vivo, né? Sim, bom dia, pessoal. Beleza? Tudo certinho? É, iniciamos hoje com um desafio, né, a ser seguido. Botar o programa no ar e tudo certinho. Mas acredito que tudo acabou dando certo. Acredito que tudo deu certo, né? E vamos curtir aí. Vamos começar aí o nosso programa, né? Antes da gente falar do tema central do nosso debate, que hoje nós vamos falar de um assunto que o Caco especialmente gosta muito, que é a questão do lixo e da reciclagem, né? A gente antes vai de notícia aí, Eric. Vamos fazer o nosso plantão ambiental, então. Ambiental. 12 milhões de pessoas são afetadas diretamente pela exposição a altos níveis de poluição atmosférica, contaminação da água, exposição a metais pesados e outros problemas relacionados à poluição. Elas são moradoras das 10 cidades mais poluídas do mundo, de acordo com o ranking do Instituto Blacksmith. O levantamento da ONG Ambiental, divulgado nesta semana, revela que o campeão mundial em poluição fica na China. Em Linfen, a exploração da indústria do carvão poluiu tanto o ar que a população é afetada diretamente por doenças como asma e câncer de pulmão. É, e o ranking é completado por mais uma cidade da China, duas da Índia, duas da Rússia, uma no Azerbaijão e uma no Zâmbia. Entre os destaques tristes, né, está Chernobyl, na Ucrânia, que ocupa a 8ª posição da lista. A cidade ainda sofre os efeitos do desastre nuclear de 86, com moradores afetados por doenças respiratórias e outros problemas de saúde. A zona de 30 km ao redor da usina permanece inabitável e provavelmente continuará assim durante milhares de anos. É, e uma única cidade aqui da América Latina está no levantamento sobre poluição. É La Oroya, no Peru, que ocupa a 5ª posição dessa pesquisa devido a índices alarmantes. Desde 1922, 99% das crianças que vivem na área apresentam chumbo no sangue. Além disso, metais pesados como zinco, cobre, chumbo e enxofre estão presentes no ar, afetam permanentemente os seus 35 mil habitantes. A fundição localizada em La Oroya é causa de doenças como perda de memória, falta de crescimento e aprendizagem ruim. Vários estudos afirmam que o chumbo vai ficar presente na cidade durante séculos. Pois é, esse levantamento triste, né, gente? Assim, mas infelizmente a gente tem que dar essas notícias, né? Porque mundo real, né? No mundo real, as notícias não são muito boas, né? Mas seguimos, precisamos continuar falando, né? Pois é, e hoje o tema do nosso programa é o lixo. Nessa semana temos uma data relevante para o assunto no Brasil. Em 13 de agosto de 2010 foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que mudou realmente no país desde então? Uma das mudanças propostas é de que não haja mais lixões até 2014. E será que isso é viável? 2014 já está aí, né? E atualmente o Brasil produz diariamente cerca de 240 mil toneladas de lixo, grande parte depositada de forma inadequada em lixões. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ainda existem no Brasil quase 3 mil lixões, distribuídos em 2.810 municípios, dos quais apenas 18% possuem programas oficiais de coleta seletiva. Trabalham no Brasil cerca de 1 milhão de catadores, de acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR. Estamos aqui no estúdio com dois integrantes do movimento, o Luciano Menezes e o Tanque Menezes, da ASCAT, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Loteamento Cavalhada, aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Muito bom dia, Luciano. Muito bom dia, Tanque. Então, assim, a gente estava aqui falando um pouco fora do ar aqui, né? Na verdade, a ASCAT, ela era uma associação e agora se transformou numa cooperativa, é isso? Isso. Há 10 anos. A gente viu a necessidade, junto com a BNR, que teria que se transformar em cooperativa para poder acessar os recursos do governo. Então, a forma mais fácil para acessar os recursos do governo. Então, a gente se transformou em cooperativa. Eu queria começar perguntando para vocês, assim, como é que é o... Porque vocês, além de participarem do movimento, vocês têm uma visão um pouco de qual é a situação, né? Porque a gente sabe muito bem sobre lixo, de como botar o lixo para fora, né? E depois do que acontece, se sabe muito pouco, né? E, se tem... e a gente sabe, entende mais ou menos por que não se fala tanto no lixo, né? Mas então, vocês têm essa visão, né, do que acontece nos galpões, nas cooperativas, mas também aqui na Zona Sul, né? Então eu queria conversando com vocês, assim, como é que é o nível de conscientização, assim, da população, assim, como é que chega lá pra vocês, depois que a gente, que o pessoal se livra em casa do lixo, como é que esses resíduos chegam? Chega separado, não chega muito, é instável isso? Como é que é isso? Bom, cara, é o seguinte, pra começar, não é lixo, né? É material reciclável. Uhum. Então a gente tem que primeiro mudar esse conceito. Ver que é material reciclável, né? Que a gente não trabalha com lixo. Lixo é aquilo que é descartável, não se usa mais, não tem mais utilidade. É a última finalidade. Isso. Então, quando é reciclável, é reciclável. E hoje em dia, eu acho que a própria prefeitura não faz uma campanha de conscientização para separar, né? Uhum. Então as pessoas começam um pouco a esquecer. Mas a gente vem lutando, né? A gente vem batalhando, porque é um trabalho que sustenta bastante família lá. Nós estamos em 35 hoje na cooperativa, isso só na ASCAT, né? Então é uma coisa que a gente vem sempre fomentando. Onde a gente pode ir dar a palestra em colégio, condomínio, a gente vai para que o lixo seja de qualidade, que chegue na cooperativa. Uhum, uhum. Quando chega um material que não tem qualidade, já só aumenta o nosso trabalho. A gente passa a trabalhar mais e ganhar menos. Uhum. Né? Que chega a mesma proporção de lixo, só que, porém, tem um rejeito que hoje não é vendido, que creio que a gente vai trabalhar nesse tema. Então a gente vai conversar, que seria o da logística reversa, o porquê que tem o rejeito ainda, uhum, hoje, uhum, na unidade de reciclagem. Uhum. Eu queria te perguntar, assim, que é uma dúvida que eu tenho, eu acho que muitas pessoas talvez que estejam nos ouvindo também tenham, assim, como ajudar o trabalho de vocês? Assim, eu fico na dúvida, assim, bah, eu lavo o Tetra Pak, como é que eu faço pra de repente, vidro, que é uma coisa que é tão complicada, às vezes quebrou, ou mesmo, de repente, tu quer botar fora o vidro ali, sei lá, um extrato de tomate que vem num vidro. Eu não sei exatamente o que a gente pode fazer para auxiliar nesse trabalho, sabe? Como é que você tem alguma coisa, alguma ideia de como isso pode ser feito, assim? No início da década de 90, lembra da década de 90, todo mundo falava que o Tetra Pak, a latinha de extrato automático, tudo teria que ser lavado, né? Mas isso contribui para a poluição, né? Porque tá gerando mais resíduo a partir da lavagem desses produtos. Esses produtos, eles já vão ser lavados igual na indústria. Então a embalagem de leite, extrato tomate, só lava se vai ficar muito tempo na tua residência, senão não precisa lavar. Ele é descontaminado depois. Exatamente, ele vai ser descontaminado. Então não precisa ter essa preocupação. Quanto aos vidros, uma das embalagens que mais tem no mercado hoje é a embalagem de PET, né? Que ela é alta, tem alta resistência. Então PET é o melhor lugar que tem para tu guardar os vidros quebrados. Larga o PET ali dentro, corta uma garrafa de PET, agora tem até de 3 litros, 300, né? Uhum. Tem bastante espaço para quebrar bastante coisa dentro de casa. É, eu até costumo, quando quebra assim vidro, eu costumo colocar no lixo orgânico já. Porque eu fico imaginando alguém pegar o jornal, alguma coisa, e se cortar, ou enfim, se manipular esse vidro, né? Mas até é uma dica boa do Luciano. Mesmo no orgânico, ele acaba prejudicando quem faz a coleta do material convencional, né? E aí tu faz uma coisa errada, que é simplesmente o lixo orgânico, ele é um lixo mais pesado. Uhum. Então, quando o gari, ele vai colher teu lixo ali, então se o lixo é pesado, ele vai levar mais perto, mais próximo às pernas, ao corpo. Uhum. Então é perigoso cortar ali. E como é um lixo molhado, se tu só enrolar em jornal, ele vai rasgar o jornal e pode machucar daí uma pessoa. Não. Bom é tu cortar próximo ao bico, o pet, daí tu coloca ali e depois tu só coloca o bico de novo pra dentro que ele mesmo segura. Boa. Então estamos aprendendo já, hein? É a questão da contaminação também, não pode contaminar, de repente, outro tipo de material. Vamos supor, o pessoal vai colocar garrafa de óleo, de óleo, né, de cozinha. Não pode acabar contaminando aí outros materiais, o papel, papelão, que tiver junto, como é que poderia... Não lavando, né, no caso, assim. Bom, o óleo já é difícil tu lavar, que daí tu vai ter que abrir. Hoje eles vêm com a... Vem todo ele em pet, né? Uhum. Vem naquela resina ali, então tampou, filho. Tranquilo ali, não tem problema nenhum. Uhum. E o único que o material que pode contaminar é simplesmente o papel mesmo. Claro. Se não misturar o azeite ali com o papel, não contamina. O restante não contamina. Agora, 10 horas e 33 minutos. Caco Rocha, como as pessoas que estão nos ouvindo podem entrar em contato com o nosso programa? Elas podem mandar um e-mail pra gente, né, Flávia, no programa radioverde@gmail.com. Podem ligar aqui pro estúdio, né, no 3407-6599 e fazer contato, então, pelo Facebook, né, no facebook.com/reciclage. Tempo de Ipanema, dando uma abertura agora, ficando... Ah, verdade, sozinho saindo, né, Eric? Caco, eu acho que... Vou de novo insistir nessa ideia de explicar para os ouvintes por que nós não temos um barra Rádio Verde, nós preferimos aproveitar a nossa página no Facebook das outras iniciativas que fazemos nessa área ambiental. Por favor, explique para os ouvintes que ainda não sabem o que é a reciclagem. Bom, a reciclagem, então, ela se pretende ser uma produtora de sustentabilidade. E como é que se faz sustentabilidade? Fazendo as pessoas entender que, por exemplo, como a gente estava falando, que o lixo não existe. Que o lixo ele precisa ser transformado para que as coisas aconteçam conforme acontece na natureza. Então, a gente faz isso através de produtos reciclados, a gente faz isso através de educação ambiental em escolas. Uhum. E agora o projeto Rádio Verde, né? Que é um projeto então, de levar essa informação ecológica, essa comunicação para mais pessoas e criar esse campo de debate. Uma das iniciativas que a Reciclagem já fez foi fazer esse trabalho de conscientização indo a lixões, né? Sim, a gente já levou alguns professores lá para Santa Tecla, lá, para fazer o trabalho de conscientização. Também já fizemos trabalho lá com a Coprevive, lá com as meninas de Sapucaia, que nós conseguimos fazer a primeira rave sem copos descartáveis. E elas trabalharam também na questão da coleta do evento, foi um evento... Vamos dizer assim, lixo zero, bem dizer. Todo o material do evento foi para a cooperativa. E assim nós estamos indo, dia após dia. Então continuamos aqui no estúdio com o Luciano Menezes e o Tanque Menezes, da ASCAT, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Loteamento Cavalhada. A gente estava conversando aqui antes, te perguntou, né? Vocês são irmãos? Então, por favor, relata aqui pra gente o que tu falou pra gente fora do ar aqui, Tanque. Somos irmãos desde quando eu nasci, né? Eu sou o mais novo, né? Eu tenho 16 anos. É, até era uma das perguntas aqui, né? Até vocês já começaram. Como é que começaram a atuar, né? Como catadores, nesse trabalho de. Como é que foi isso? Daí tu tava contando que na realidade é uma continuação, né? Do trabalho familiar. É, hoje, na família Menezes, né? Nós já temos na quarta geração já de catadores, né? Uhum. E. É uma necessidade, né? Começa numa necessidade e depois acaba se criando gosto pela uhum. coisa. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande, que a gente não é de Porto Alegre, a gente é de Passo Fundo. E a gente já trabalhava lá, mas não sabia o que era reciclagem, na real. Então, quando a gente chegou em Porto Alegre, viu que o pai e a mãe viu que era necessidade e eles tinham que trabalhar. Aí eles começaram na catação e era um um serviço que era bem rentável, né? Então eles começaram a trabalhar e depois aí veio os filhos, sabe? Que com 12 anos a gente já tem a necessidade de trabalhar. E o pai e mãe gostavam de brincar? Nós somos em 10 no total? É assim. Gostavam de brincar. Então foi se indo e daí foi indo a geração. Hoje meu filho é catador, tenho sobrinhos que são catadores. É uma geração, uma grande geração. E a evolução, o bom que a evolução foi indo de uma forma, né, que meu pai trabalhava com uma situação precária. A situação já é melhor. Meu filho já trabalha melhor ainda. Então a gente vai evoluindo. E a gente viu que era bom a gente entrar na política. Se a gente só trabalhasse, a gente ia continuar sendo explorado por sucateiros e ferro velho e ia continuar sempre na mesma. E a gente resolveu entrar na política, então, e aí hoje a gente tem a, né, a política nacional dos seis eleições. Pois é, que tava de aniversário essa semana, né? E será que a gente tem, assim, que comemorar mesmo nesses 3 anos? Que tem como fazer uma avaliação disso, tá? Que, assim, realmente, pro meu gosto, pelo menos, tá um pouco lento, assim. Mas vocês que convivem isso no dia a dia mais podem fazer uma avaliação melhor, eu imagino. É que a política, ela vem muito lenta, né? Todo mundo sabe que quando se trata dos menores ali, dos menos favorecidos, a política ela vem bem lenta, né? Então, é uma coisa que vai andando. Agora a gente já fez as estaduais, que é um plano, né, que vem ao encontro. Fez a estadual e agora está indo para nacional, que é para agilizar um pouco o processo, né? Depois a gente vai para nacional de novo discutir alguns planos que a gente está fazendo para que a política nacional comece a funcionar de fato. Algumas coisas funcionam, tipo, que eles deram um prazo, né? É, o prazo era 2014. Dos lixões e aterros sanitários, os controlados, isso. Só fica os sanitários, né? Um outro meio que o governo federal aí tomou como iniciativa para divulgar um pouco a política nacional, mas mesmo assim acabou tendo pouca divulgação, né? Foi a tal das conferências municipais de meio ambiente. Que, um exemplo, que no Rio Grande do Sul, por exemplo, que era para ter 497, nós não tivemos 200 conferências, que são todas dos municípios. Tivemos pouca participação dos municípios. Os municípios em si não se sentiram aptos ou, sei lá... De repente falta gente para fazer os projetos. Exato. Alguma conferência era simples, né? Era simplesmente para levantar as demandas dos municípios, né? E, por exemplo, uma cidade que está foco, Uruguaiana. A Uruguaiana não teve. E a Uruguaiana é um dos lixão que é foco principal do governo federal para encerramento. Quando não é lixão, é enterro sanitário também, né? É o chamado enterro controlado, que chamam, né? Que é onde era lixão e foi transformado em aterro. Em aterro. É o controlado. De gravata aí é um... Vocês acham que para funcionar a cobrança maior do governo federal tem que ser nas prefeituras ou nas empresas para ter a tal da logística reversa que ainda não está sendo implementada, né? Vamos explicar aí o que é a logística reversa para quem ainda não sabe. A logística reversa é, vamos dizer assim, fechar o ciclo, né? Então tem as pessoas extraem as coisas da natureza, industrializam, consomem e daí jogam fora no lixo, jogam fora para algum lugar. A logística reversa é fazer isso se tornar útil novamente, então se até fechar o ciclo. Sim, e a responsabilidade ser das empresas, né? Como as empresas não fazem isso, né? Então os catadores fazem, então o lógico seria que eles paguem pelo serviço que a gente está fazendo. Porque na realidade o lixo, a responsabilidade pelo lixo é dos municípios, né? Das prefeituras. E até daí a pergunta que eu ia fazer assim, para vocês é... Como é que se dá assim, essa separação, essa gestão do lixo em Porto Alegre dos resíduos sólidos, né, dos recicláveis, que são recolhidos pela prefeitura? Como é que isso é distribuído entre as cooperativas? Assim? O caminhão passa e como é que se... Ah, esses caminhões vão para a tal cooperativa, esses vão para outra. Como é que isso acontece, pessoal? Bom, a gente tem cooperativa hoje... distribuída em vários pontos em Porto Alegre. Hoje a gente somos em 20 associações e cooperativas em Porto Alegre, que são cadastradas pelo DMLU, né? Então a gente senta com o DMLU e conversa para os pontos mais próximos e a tal cooperativa ou associação. Então é recolhido o mais próximo. Então provavelmente o da região aqui seja da Cavalhada. É o que vai pra vocês ali. Legal. Então tá, agora são 10 horas e 42 minutos. E agora a gente vai dar uma pausa nesse bate-papo aqui, né, Eric Hempel, pra nosso primeiro bloco musical. E qual foi? Como é que tá a seleção? É, agradecer o Edson também por estar ajudando aí com as ligações, ajustando os microfones, baixa aqui, baixa ali, afinal de contas é nossa primeira vez aqui sozinhos no estúdio. Fiz uma seleção bem bacana, começando com um ícone aí de Porto Alegre, que é o Zé do Belo, né? Zé do Belo com uma canção que é Reciclagem. Depois continuei com um som de Porto Alegre também, feito por um amigo meu, que é o Rodox, que é o samba grego. Sandra Sá, Bota Fora no Lixo. E a última é surpresa, aí vocês fiquem curtindo que vocês vão ouvir. Então, então tá, vamos de som. Vale. Vamos reciclar as ideias. Reciclar o que eu chego. Se a gente recicla, a natureza agradece. Sente que aí, ó, não por isso. O meio ambiente não é uma lixeira. E a nascente do rio não é uma privada. Daí um lixo seco, hein? Reciclando as ideias. Aê! Vamos cuidar agora do nosso futuro. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Reciclando as ideias. Vamos cuidar agora do nosso futuro. A natureza pede socorro, hein, minha gente. Se o homem destrói, aí é ruim. O meio ambiente vai ter que morar na PQP. Reggae. Se recicla, fica tudo limpeza. Maravilha! E quem recicla, cuida da natureza. Beleza! Reciclando as ideias. Reciclagem, né, velho? Vamos cuidar agora do nosso futuro. Futuro do presente, hein, moçada? Reciclando as ideias. Recicla aí, amizade. Vamos cuidar agora do nosso futuro. Futuro do pretérito, mais que perfeito. Amigo me falou que não está tudo bem. Separou por um momento da mulher que por um tempo só chamava de meu bem. Só chamava de meu bem. Meu amigo reclamou e não quer voltar pra ela. Ele disse agora deu e até se arrependeu de viver sempre naquela. Daqui tá pago lá, não dá tempo nem pra pensar. Beijo acolá, tapada aqui, sem saber se é pra chorar ou pra sorrir. amigo me ligou pra dizer que não vai bem. Tem saudade da mulher e agora o que ele quer é ficar no vai e vem. É ficar no vai e vem. Meu amigo se enganou e deu chance pro azar. Pensou não haver problema em ficar nesse dilema e voltou a se zangar. Daqui dá pra acolá, não dá tempo nem pra pensar. Beijo acolá, tapado aqui, sem saber se é pra chorar ou pra sorrir. Disse, mas nunca me ouviu. Respondeu, isso é uma tolice. Só agora que a ficha caiu, a ficha caiu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Beijo daqui tá pra acolá, não dá tempo nem pra pensar. Beijo acolá, tá pra daqui, sem saber se é pra chorar ou pra sorrir. Beijo que tá pra colar. Coração, é preciso se ter raiz. sentir no coração. Se agir como tal, não será apenas mais uma multidão. E caminha pra frente sem se preocupar com tropeços, pois a vida é pra viver e sempre existe a chance de um. Manter sua luta e às vezes até ficar em pé. Mas conservar a raiz é um ato de resistência. Enfrentar as batalhas nos faz guerreiros e termos raiz forte. Procure não reclamar e acredite que a erva que te alimentou não foi em vão, brotou de uma raiz, brotou de uma raiz. E é uma obrigação resistir a nós. A todo e qualquer mal, qualquer força que nos possa derrubar, pois é nossa obrigação manter a raiz sempre forte, a raiz sempre forte. Minutos para as 11 da manhã, estamos aqui ao vivo com a Rádio Verde na nossa Ipanema Comunitária, 87.9 FM na Zona Sul de Porto Alegre. Então, né, Eric, bloco musical bacana, ah, né? Com direito a surpresas ainda. É, não, e mais falando... seco, com... tudo bem no tema de hoje, né, reciclagem... E essa música da Sandra de Sá, para mim, é um clássico, assim, né? Eu, né, eu fui uma criança nos anos 80, assim, essa música aí que tocava muito, acho até que foi tema de novela, tema se eu não me novela, engano. Sim. Né? É verdade. E antes da gente retomar aqui o debate no estúdio, vamos de notícia, Eric? Vamos. Plantãozinho ambiental, então? Plantão ambiental! A URGS está promovendo a partir de hoje um evento bem bacana na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. É o ciclo de palestras Sustentabilidade, o que pode a literatura? A organização é do programa de pós-graduação em letras da universidade. No total, são 11 encontros que pretendem desvendar como a literatura pode ajudar nesse debate. É uma oportunidade interessante de refletir sobre o assunto. Quem ficou interessado pode conferir mais detalhes em sustentabilidadeliteratura.wordpress.com. Bom, eu selecionei essa notícia porque realmente, assim, eu sou uma ardorosa fã, né, amante da literatura, e eu nunca tinha pensado que podia ter essa relação entre literatura e sustentabilidade. Então, assim, pelo, no mínimo, é curioso, assim, de participar desse evento para ver, né? Como isso é possível, né? Assim, da ficção, da literária, poder conscientizar as pessoas também, né? Então... Eu acho que a base é a palavra, né? É o conhecimento, a gente tem muita coisa para falar. E até eu comecei, né, falando do lixo ali, o Tank até me deu uma arremedada, assim. Mas eu ia começar falando exatamente isso, né? De que o Lutzenberg dizia que o lixo não existe. O que existe é matéria-prima no local errado, né? E até então, acho que o que eu voltaria falando, assim, que é uma coisa que a gente tá falando nos bastidores, assim, se eu tenho certeza, assim, que as pessoas não têm tanta... A sociedade em si não tem tanta... A dimensão da importância do trabalho que é feito pelos catadores, que estão realmente estão fechando esse ciclo e fazendo a gente funcionar como a natureza que não tem lixo, que aproveita, né? Daí a questão é como é que vocês veem isso lá na linha de frente, assim, o pessoal que trabalha nas cooperativas faz muito mais, assim, pela questão econômica mesmo, da grana, ou o pessoal tem a consciência ou o discernimento da importância desse trabalho, enfim. O catador, quando ele começa a ter consciência, ele começa a crescer, né? Ele sabe que é um trabalho que ele está fazendo, ele não está fazendo só para si, ele está fazendo para o meio ambiente, está fazendo para uma comunidade, está fazendo para um bairro todo, ou para uma cidade, ou próprio país, terra, tudo. Que hoje nós do Movimento Nacional dos Catadores, a gente tenta organizar os catadores e passar uma consciência, não só aqui no Brasil, como na América Latina, e saindo também fora, na Europa, em alguns lugares assim. Que é pra ti ter a consciência e saber exatamente o que tu tá fazendo. Uhum. E daí tu passa a crescer mentalmente e passa a ver que o que tu tá fazendo é uma coisa que tu, pra o teu próprio ganho, pode ser bem mais quando tu tem consciência do que tu faz. Uhum. E aí vai pra frente. É uma evolução quando tu passa a saber o que que faz. Nós podemos colocar meio que a história do... Está registrado dos catadores. Nós encontramos, assim, fazendo pesquisa, nós encontramos registros de catadores desde a década de 50. Ah. Então, de lá pra cá, de 50 até o início da final da década de 80, ali o catador simplesmente estava pela questão econômica. Uhum. A partir de 90 pra cá, que é quando começam a surgir as associações cooperativas no Brasil, ele começa a ter outra visão. Uhum. E a partir de 2002, que a gente constrói o Movimento Nacional dos Catadores, a gente começa a ter inserção na parte política, né? A nível nacional. Acho que daria para falar um pouco mais sobre o movimento, né? Existe, então, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que foi fundado, começou oficialmente em 2002, é isso? 2001. E acho que seria legal vocês apresentar, assim, para os nossos ouvintes, assim, sempre faço questão de divulgar, porque muita gente às vezes não sabe, né, que existe uma instituição, uma organização maior de catadores que busca realmente empoderar esses grupos, né, e formar esses grupos, né, por aí o trabalho do movimento tem. É organizar os catadores, né, aquilo que eu falei, os catadores, na realidade é um serviço bem árduo, né, a gente tem que, nós mesmos catadores, temos que trabalhar para sobreviver e, ao mesmo tempo, passar uma conscientização para os outros, né? E a gente viu que essa é uma necessidade que tem mesmo de se organizar. Então, a gente criou um Movimento Nacional dos Catadores e, de lá, viemos avançando no etapa. Exatamente. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estava há 20 anos no Congresso. Uhum. Ela acabou saindo a partir de demandas do Movimento Nacional dos Catadores, deixando lá junto ao governo federal. Né? Vai, informação bacana, né? Até então não tinha essa informação, né? Da participação do movimento. É, tem um companheiro Alex, que deve estar ouvindo a rádio aí, que estava na. Um abraço para ele, né? Um abraço pro Alex aí. Estava no debate lá para liberação da política nacional, inclusive com a questão da. Toda a parte política da. Uhum. Da própria lei. Esses tempos eu fui numa reunião com alguns galpões de reciclagem e, aqui de Porto Alegre, e realmente, assim, uma das coisas que me impressionou foi que um dos galpões relatava de que, inclusive, chegava lixo hospitalar na coleta seletiva, não sei se é coleta seletiva, mas que acabava chegando no galpão lixo hospitalar. E daí depois dessa intervenção, assim, começou a vir vários relatos de galpão, assim, um outro galpão que tá caindo o telhado, enfim. Como é que é essa é assim, né? Porque a gente não vê, né? Como a gente tava falando no começo, assim, a gente se preocupa com o lixo, né? Com o material reciclável até tirar da nossa casa. E depois, assim, existe apoio, a prefeitura apoia os trabalhos, é tranquilo ou é meio que uma luta mesmo, assim? Bom, pra começar, outra coisa, né, Caco, que é o seguinte, o compromisso do teu lixo, teu compromisso com teu lixo não acaba quando tu bota na porta da tua casa. Eu acho que se tu colocar ali, tu só cria um problema. Então tu tem que saber exatamente o que que é. Qual a condição do teu lixo, aonde ele vai e o que, que ele está sendo feito com o teu lixo. Uhum. Então é uma responsabilidade tua de ir até o final. Então por isso que a gente diz, se é responsabilidade, tu tem que tirar o lixo seco do orgânico, separar. Teu lixo é a tua responsabilidade. Teu lixo é a tua responsabilidade. Lixo. Exatamente, até só o final. Isso está na lei, inclusive. A política nacional fala de gestão integrada. Uhum. O material reciclável, o resíduo sólido, né? Não é lixo, não é material reciclável, segundo a lei, é resíduo sólido. Ele é responsabilidade de todo mundo. De quem produz, de quem comercializa e de quem compra. Então eu, como consumidor, eu tomei a aguinha, eu tenho que dar o destino correto pro pet. Ou tenho que dar o destino correto pra latinha de estratomate, pro papel, pro caderno do meu filho. Eu tenho que dar o destino correto. Já passa a ser responsabilidade minha também. Mas não fica um empurra-empurra também? Ah, a responsabilidade é minha, mas também é do... Está também é da... Às vezes é disputa, né? Porque quem coleta ganha bastante dinheiro pra... Claro. Então fica aquela... na realidade é uma disputa de poder, não... Mas na realidade, se tu souber o que que tá fazendo, o que que tá sendo feito com o teu material reciclável, não vamos mais chamar de lixo, teu material reciclável, já é uma grande coisa. É buscar saber, quando... é aquilo que eu disse. Nós, catadores, nós evoluímos porque a gente tentou buscar o conhecimento. Por que que a população não pode fazer isso também? Eu acho que a população tem que saber o que está sendo feito com o seu lixo e aí a gente começa a evoluir como recicladores, como ambientalista, que eu acho que tem um pouquinho em cada um. E essa questão do lixo hospitalar, que o Caco estava comentando antes, se vocês têm essa informação também, de que acaba chegando? Sim, temos sim. Porto Alegre iniciou um convênio com 22 hospitais aqui para fazer a coleta do material hospitalar, isso em 2004 ou 2006, não me lembro bem a data, acho que 2006. E aí o material hospitalar deles vinha todo pra cá, pra Cavalhada. Só que aí a Cavalhada trabalhava com hospitalar e com a seletiva. Então nós tínhamos uma demanda de... Nós trabalhávamos na época com 50 ou 60 pessoas. Mas tem com hospitalar que pode ser reciclável, isso, não? Isso, hospitalar é reciclável. Num galpão, num outro prédio, no mesmo terreno, num outro prédio. E o prédio ainda continua lá. A partir de 2010, se eu não me engano, eles criaram um novo galpão para dar uma... criar um novo galpão lá na estação de transbordo que fica na Lomba do Pinheiro. Uhum. Fica perto da unidade de triagem e compostagem. É o TH. Isso, chamado de UTH, unidade de triagem de hospitalares. Então lá eles trabalhavam com o material hospitalar. Aí essa questão do relato de, em outras associações, muito provavelmente o material hospitalar pode ser de, sei lá, de clínicas, mas dos hospitais... que a gente mais vê aí, Hospital de Clínica, Santa Casas, aí todo esse material eles têm que ir para o DH, que fica na Lomba. Eu fiquei muito impressionada, assim, eu infelizmente, assim, eu fui obrigada a ir algumas vezes no Hospital de Clínicas e para problemas de saúde, assim, e eu fiquei muito impressionada que realmente, assim, até eles têm uma obrigação de tornar as coisas todas descartáveis, né? Porque as pessoas estão doentes ali e tal, e na parte da emergência as pessoas ficam muito próximas, então, assim, é muito copo descartável, é muito aqueles sucos em embalagens individuais também, assim. Só que o que me desagradou quando eu vi é que, infelizmente, ali, pelo menos onde eu vi, no momento que eu vi, não estava sendo respeitado, assim, as lixeiras para o material reciclável e pro lixo. Não o lixo hospitalar, evidentemente, que daí os enfermeiros estavam cuidando. Mas o lixo, assim, a pessoa assou o nariz, ali está doente, ela foi lá e botou no mesmo lugar. E eu ainda perguntei para a moça da limpeza, assim, eu disse assim, tá, mas... tem um lugar separado pro lixo reciclável? Ah, não, põe tudo aí mesmo. Aí eu pensei, tá errado, né? Se a pessoa que tá trabalhando com a limpeza não tá ajudando a conscientizar quem tá ali, tem alguma coisa que não está funcionando, talvez até internamente, né? Que, e aí a gente passa pelo mesmo problema, que é a falta de conscientização, né? É, isso eu costumo falar que a coleta seletiva em Porto Alegre, ela foi pioneira, né? Ela foi muito boa no início, lá no início não, no final da década de 90, início desse novo milênio. Foi muito boa, foram os melhores momentos de todas as associações que tinham na época, eram 14. Agora, de 2013 em diante, acabou a campanha pública, a conscientização, acabou. Hoje as mulheres que trabalham na triagem lá no nosso galpão na Cavalhada, elas dizem o seguinte, ó, a gente pega uma sacolinha, tira uma caixinha de Tetra Pak e uma latinha e o resto tudo é lixo. O resto tudo não tem comercialização. Uhum. Então, o que dá para aproveitar, a Tetra, a própria sacolinha e a latinha, vai ser comercializado. O resto é papel higiênico, é fralda descartável, é jornal com cocô de cachorro. Isso tudo não tem como reaproveitar. Sim. Então, tudo a conscientização, junto, né? Ela muda, mas ela muda também por causa da parte pública. Se tu tem uma coleta seletiva que tu paga milhões para uma empresa, mas tu não investe nada em campanha para conscientização pessoal. Então tá faltando talvez a gente voltar a falar sobre esse assunto, né? Assim, eu digo de uma forma geral, de ter talvez uma campanha do poder público, porque parece assim, ah, todo mundo já sabe, mas na verdade, na prática, as pessoas não fazem isso. A conscientização, né? Ela tem que ser permanente. Sim. Se não é permanente, não tem ninguém te policiando, a televisão te policiando, te dizendo o que ele tem que fazer, tu acaba por esquecer e tu acaba fazendo. Isso é comum, a gente faz na nossa própria casa. No próprio âmbito hospitalar ali, quando a gente começou isso aí, a gente ia, dava palestra, ensinava como é que se reciclava, o que era reciclável, né? A gente não sabia o que era contaminado, porque a gente não, né, não tinha, não era especialista nisso, mas o que era reciclável, o que era pra nós, assim, a gente pegava e dava uma consciência, e o lixo hospitalar, ele era bem bom. Era um dos materiais que eles eram disputados nas associações. Hoje ninguém quer o lixo hospitalar, porque não tem uma campanha diretamente para falar sobre esses resíduos, né? E exatamente, os hospitais ainda têm eles têm uma preocupação com os resíduos, tem setores, né, do responsável pelos resíduos e tal. Eu ia perguntar se tem vocês têm alguma referência, assim, de algum local que seja referência ou que seja menos pior, né, essa cota que tu falou de tirar uma latinha e essa Tetra Pak, algum lugar que funcione melhor a coleta seletiva, ou que o material chegue melhor, vocês têm alguma referência de algum local no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, ou que tenha ações diferentes, né? Porque eu fico tentando ver, assim, o que seria o caminho, né? A gente fala, incentivar o poder público, incentivar, mas a gente sabe que para mexer o poder público é uma tarefa quase hercúlea, né? Que outras coisas, que outras práticas têm sido feitas para melhorar esse problema, né, de chegar melhor o material para as cooperativas? Tem alguma referência disso? Tem várias. No Brasil tem várias, né? E uma das referências maiores que a gente pode dar, não precisa nem citar um local, é onde os próprios catadores fazem a coleta. Onde a prefeitura contrata os catadores para eles fazerem a coleta. Uhum. Porque automaticamente eles, contratando os catadores já vão começar a fazer campanha de conscientização onde eles passam. Aproximam das pessoas, né? Ele está organizado com o MNCR, hoje faz coleta seletiva, solidária, né, com toda a inclusão de todos os catadores. Eles automaticamente já começam a fazer campanha nos locais onde eles vão passar, distribuindo folheto de que é reciclável, do que se vai. E isso é diariamente, né? Isso é contínuo. Então aí começa a ter conscientização e começa daí a funcionar a coleta seletiva de fato. Não precisa dar um nome específico em alguma cidade, mas é simplesmente uma referência essa, coleta seletiva solidária feita por catador. Porque daí torna até mais humana a coisa, né? Porque o lixo, né, o material secava, tu pega assim, vou jogar fora isso, não quero isso. Mas quando tu pensa assim, não, vai, vou dar pra tal pessoa, tal senhor, tal cooperativa, porque também ali onde eu moro, na Zona Norte, eu não tenho a mínima ideia de pra onde que vai o lixo, né, o material reciclável. E fica desconectado, assim, fica uma coisa pelo material e não pelas pessoas, como não pelo um grupo que estivesse fazendo esse trabalho perto da minha casa, ou enfim, que fosse uma mais humano, né? Acho que isso que eu queria dizer. A qualidade dizer. Do material, ela depende muito do interesse de quem está fazendo a coleta, né? Uhum. Por exemplo, de Porto Alegre, a Rene Freitas é uma empresa contratada e recebe pela tonelada do material que é coletado. Então, Quanto mais eles colocarem dentro do galpão, quanto mais eles transportarem, mais eles ganham. Uhum. Quando é um catador que faz a coleta, quanto menos lixo, quanto menos rejeito ele levar pro seu galpão, mais ele ganha. Então é aí que tá a diferença. Quanto mais reciclável, que é o que pesa menos, tu levar, mais tu ganha. Quanto mais lixo tu leva, mais ganha as empresas. E como é que tá a questão da incineração, né? Isso a gente sabe que é uma bandeira antiga, né, do movimento contra a incineração. Mas recentemente se começou a ter alguns movimentos em Porto Alegre de tentar liberar isso ou fazer. Eu até já pergunto assim, se essa questão de ter os containers só para lixo orgânico não seria uma coisa já para se preparar um cenário de incineração? Ou não? Como é que vocês avaliam essa questão? Se tá para acontecer em Porto Alegre, não vai acontecer? Como é que tá isso? Incineradores em Porto Alegre, para nós ela é negativa, né? Então, nossa bandeira de luta é que não tenha, né? Uma das coisas que nós estamos fazendo, estamos propondo é, a partir da PNR, é eliminar esse tipo de processo no, dentro do, da política, né? Eliminar a incineração. É uma briga que está... Está sendo levantado, está sendo travado. Tem ideia possa acontecer isso mesmo? Tá em Porto Alegre nós acreditamos que não vai acontecer, né? Uhum. Nós acreditamos que não vai acontecer até por devido às nossas ações aqui dentro do município e da região metropolitana, né? Sim. Nós tivemos, por exemplo, a conferência regional do meio ambiente aqui em Gravataí, que aconteceu dia 9 e 10 de agosto. Nós reunimos 10 municípios e tiramos uma moção contra incineradoras nessas regiões. Tivemos na conferência do meio ambiente também em Canoas, saiu a mesma coisa, uma moção, e tivemos em Alvorada. Todos esses municípios não querem incineradoras, né? Da parte da sociedade civil. Uhum. Os únicos que estão querendo inserir essa parte das incineradoras é o poder público. Mas tu tem a sociedade civil que é contra. É um embate. Ninguém vai querer bater contra a sociedade civil, né? Todo mundo está dizendo que é contra e o poder público quer fazer. Eles querem se manter só por 2 anos no governo, então. Agora são 11 horas e 15 minutos. Estamos aqui ao vivo com o nosso programa Rádio Verde na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Estamos aqui nesse debate com o Luciano Menezes e Tanque Menezes, da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Loteamento Cavalhada. São integrantes do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR. A gente vai dar um tempo aqui no nosso debate aqui, né, para continuar tomando chimarrão, tomando uma aguinha. E vamos de música aí para os nossos ouvintes darem uma relaxada, Eric Hempel. Sim, vamos nos bastidores, vamos tomar um mate aqui, escutando um som, Legião Urbana, um Raul Seixas e por aí vai, pessoal. geração, Coca-Cola, geração, Coca-Cola, geração, Coca-Cola, geração, Coca-Cola. Esmeralda, Marcianita, assegure aos homens de ciência que 10 anos mais. Eu estaremos bem juntinhos e nos cantos escuros do céu falaremos de amor. Eu tenho tanto te esperado, mas serei o primeiro varão a chegar até onde estás, pois na terra eu sou logrado. Em matéria de amor eu sou sempre passado pra trás. Eu quero um broto de Marte que seja sincero, que não se pinte nem fume nem saiba sequer o que é rock and roll. Marcianita, branco ou negra, gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás, amor. A distância nos separa, mas no ano 70 felizes seremos os dois. No ano 2000. Eu estou.

do nosso programador, né? Aqui, técnico de áudio, técnico ambiental, o cara é cheio das habilidades, né, Eric Hempel? Humilde posição. Então, então tá, né? Vamos operar aí, então. Coloca a nossa vinheta aí do Plantão Ambiental. Plantão Ambiental! Escolas de educação básica que venderem comidas que não sejam saudáveis podem ser impedidas de conseguir licenciamento ou renovar o alvará. A limitação foi aprovada nessa semana em decisão terminativa na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Mas para entrar em vigor, ainda precisa passar pelos deputados e ter a sanção da presidente Dilma Rousseff. Pela decisão dos senadores, ficam proibidas bebidas de baixo teor nutricional e alimentos com quantidade alta de açúcar, sódio, gordura saturada ou trans. Se realmente for aprovada, né, quem vender os produtos com essas características vai ficar sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária federal. A gente normalmente tem o hábito de criticar os políticos, né, mas na real dessa vez aí... Um aplauso, né? É, isso aí, um aplauso pros caras, né, que... Vamos ver, caiu que o refri. Que estão tentando... Caiu o refri e pastel de galinha. Que estão, acho que estão tentando cuidar um pouco da saúde das crianças e também evitar que o Brasil fique aquela coisa, né, que nem nos Estados Unidos aí, que tem um nível alto de obesidade. Sim. Que repercute na saúde, né? Ah, bom, nós vamos retomar o nosso debate aqui com o Luciano Menezes e o Tanque Menezes, da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Loteamento Cavalhado. Na realidade não tem a ver diretamente com vocês, com o trabalho de vocês, porque eu queria perguntar um pouco sobre o lixo orgânico, né? O material orgânico. A gente se estima que sim, metade do todo o material que se considera resíduo seja material orgânico. E existe uma técnica muito simples, fácil, né, Eric? Que seria a compostagem. É minimizar mais esses tantos por cento aí, quem sabe 70, 80% do peso que vai, né? Que é a facilidade de poder compostar o teu material orgânico em casa, né? Mas a pergunta que eu queria fazer, tem alguns galpões em Porto Alegre que fazem esse trabalho de composto orgânico, vocês conhecem isso? Eu estava discutindo ontem isso, até saber, né, se existe um trabalho de cooperativa com material orgânico, fazendo composto orgânico, existe algum trabalho em relação a isso? Existia, né? Que é foi a UTC lá da Lomba? Da Lomba do Pinheiro lá, que ela trabalhava com material orgânico. Só que existe eu acho que de repente um certo preconceito com o pessoal, que é lixo, vem do lixo, não sei o que é, que eles não conseguiam sobreviver com o orgânico, né? Não conseguiam passar adiante, então tava acumulando e... Daí eles resolveram parar e só trabalham hoje com a reciclagem mesmo. E o próprio orgânico, para te fazer assim, uma usina de reciclagem com um orgânico, ele tem que ser perto de alguma estação de transbordo, né? Uhum. E senão ela não funciona. Tu pegar e trazer um material orgânico para uma cidade, porque hoje a gente está no grande centro, no urbano mesmo, né? Uhum. Então tem que ser meio fora por causa do próprio cheiro, né? Então, claro. Então tem que ser meio fora. Então o ideal seria perto de alguma usina de transbordo, fazer a usina do orgânico perto de uma estação de transbordo. Fica a dica, né? Faça a compostagem do teu lixo, né? Sim, e aí em casa mesmo dá pra se fazer, né? Sim, sim. Né? É uma coisa bem simples, bem... Pois é, eu ia perguntar, assim, não sou tão inteirada sobre esse assunto quanto vocês aqui, né, Eric? Tu tem como explicar, assim, para as pessoas que, de repente, mora em casa, tem pátio? Como é que é para fazer compostagem? O processo é muito simples, não dá cheiro, não traz bicho, não traz nada. É só apenas uma questão de selecionar mesmo, né? Fazer resto de casca de fruta, de verdura, erva mate, ovo... café, tudo, tu pode fazer uma caixa, né, com uma saída embaixo, que vai dar um chorume, de repente, alguma coisa, pequenos resíduos, né, pouca coisa, e tu pode acabar fazendo essa compostagem numa caixa, botando serragem em cima, e acabar minimizando, e é simples, né, a ideia é muito simples, é fazer composto orgânico vai acabar transformando em terra, né? Vai fazer a logística reversa do lixo orgânico, no caso, que ele veio da terra e vai voltar a ser terra, né? Pode colocar daí no teu jardim, botar na... Enfim, né? E um composto orgânico rico, muito rico em nutrientes e tudo. Ah, então fica a dica aí pra quem mora em casa, de repente, se quiser fazer, bom, contribuir, mas, né? Eu sou mais ousado, eu moro em apartamento e eu tenho minha composteira lá e não tem problema nenhum. Não... Claro, é um espaço mais... é fora o espaço, né? Na sacada, mas enfim, não. É muito simples e tem como fazer até dentro do apartamento. É, talvez existem empresas também, né, que trabalham com é isso. Uma das coisas que a gente estava conversando no dia desse era isso, né, de que de repente os condomínios, se os condomínios fizessem isso em conjunto, os prédios, né, isso também seria possível, né. É, fazer esquemas de hortas também, né, para poder ter destinação para o composto, né. Claro. Que é uma coisa que é bem, bem importante. Eu ia voltar aqui com o pessoal perguntando o seguinte, no Rio Grande do Sul, existem alguma cidade que é contratada, as cooperativas são contratadas para fazer isso? Porque uma coisa que eu sinto muito, assim, é que não existe muito boa vontade, vamos dizer assim, do poder público com o trabalho dos catadores, das associações, né? Não sei se existe alguma cidade no Rio Grande do Sul que é contratada, que tem esse apoio mais fechado. Existe. Santa Cruz do Sul, pessoal, a cooperativa Concat, cooperativa de catadores de materiais recicláveis de lá, ela assumiu a gestão da usina de reciclagem lá e faz a coleta seletiva solidária na cidade. Gravataí foi assinado agora, dia 10, o compromisso também de ser contratada para fazer a coleta. Tem algumas cidades estão avançando nisso. Tem outras que emperram. Canoas, o pessoal faz a coleta seletiva também. Alvorada estão fazendo, mas não estão sendo remuneradas. Tem esses outros viés também, né? Que as cooperativas, as associações estão em formação e a prefeitura vê nisso um jeito de fazer com que o pessoal faça a coleta, porque o pessoal precisa do material, faça a coleta sem ser remunerado. Explorando, assim. Exatamente. É o estilo de. Foi tentado fazer isso na Barra do Ribeiro, se eu não me engano, em Sapucaia também estava. A prefeitura de Sapucaia estava tentando fazer isso também. O outro é Dois Irmãos, né? Dois Irmãos, eles fazem a gestão, inclusive, do lixão, né? Do aterro. E agora, Dois Irmãos, eu tive falando lá com o Rock, eles estão assumindo agora o domiciliar tudo. Então, eles estão pegando toda a gestão do lixo. Mas sem estar sendo remunerado, ou sendo remunerado. Sendo remunerado. Porque isso até é uma pergunta mesmo, isso é uma coisa que está prevista na política nacional, é meio que uma obrigação do Estado dar prioridade para cooperativas, enfim, para fazer essa gestão, ou não tem nada disso? Dá prioridade e abre o viés de não precisar de licitação, né, para as cooperativas. Então é só querer mesmo. É só as prefeituras estarem a fim de fazer e contratar, se não tiver a fim de fazer. Mas é de município para município isso, né? É. De município para município, em consórcios municipais. Sim. Pode contratar as caixas para fazer a coleta na região metropolitana. Pode acontecer isso. As caixas fazem o consórcio com as associações cooperativas que existem. E essa conversa tem aqui em Porto Alegre? Vocês tinham comentado que começou bem, mas a partir de 2003 deu uma piorada, assim. Essa conversa com o poder público e com as cooperativas, com as associações, ela acontece, ela não acontece? É boa, não é boa? Bom, vocês deram um aplauso aí para, né, o poder público, a gente também pode dar um pouquinho. Eles mudaram a gestão esse ano aí, então a gente está conversando lá com o André Caruso, que é o diretor do DMLU. E aí, então, a gente está começando. A gente tinha um convênio que era muito baixo com as cooperativas e associações de Porto Alegre, que era limitado em R$ 2.500. Era um convênio somente para manutenção dos galpões. Então não vinha nada com o nosso acordo, a gente conseguia pagar simplesmente... Era R$ 2.500? R$ 2.500. Para todas as cooperativas? Não, para cada uma. Para cada uma, tá. É, dava em torno de alguma coisinha. E então a gente sentou com ele, conversamos com ele, e agora a gente vai receber por toneladas, né? Não vai ser mais por toneladas triadas que a gente tria. A gente vai receber em torno de R$ 103,00, parece que, por tonelada triada. Então aumenta bastante. Uma cooperativa que nem a nossa, que produz mais de 100 toneladas, ela aumenta bem o número e a gente consegue fazer as reformas. que tu falou dos os galpões sucateados, hoje é de fato. Hoje Porto Alegre, o galpão mais novo, quer dizer, o segundo mais novo, que é o Laudo Chocolatão, e ele tá sucateado. Que as empresas, a empresa que faz a coleta do rejeito, né, do rejeito que a gente tem, e a que faz a coleta seletiva, ela chega lá, ela derruba uma telha, ela derruba a cerca e não repõe de volta. E aí isso aí fica em cargo da associação ou da cooperativa. Uhum. Então os catadores já ganham um pouco e além de tudo ainda tem que fazer reforma, isso não é, sabe? E a gente liga para eles lá e diz, ah, amanhã a gente vai aí, vai ver. E mesmo assim não dá, então os galpões começam a ficar totalmente sucateado, quebrado, porque a gente não tem condições de repor uma telha ou alguma coisa. Pra... Outra coisa interessante também que saiu com essas conversas com a Prefeitura de Porto Alegre, que até o ano passado eles não abriam mão da coleta seletiva ser mecanizada, ser feita por uma empresa privada. Esse ano, vindo de encontro com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cada estado, cada cidade tem que fazer a sua plano municipal e plano estadual de gerenciamento de resíduos, o plano municipal de Porto Alegre ele já abre uma brecha para contratar as cooperativas para fazer a coleta. Uhum. Então, nós aqui já estamos até com tratativa e com conversas com o Poder Público Municipal para iniciar um plano piloto aqui na região, coleta seletiva solidária realizada por nós mesmos. Tá, porque até a gente traz aqui, né, um assunto que é até pouco conhecido, né, mas tem até um site na internet que é mafiadolixo.com.br, eu acho, que é do Enio Noronha, Rafim. E eu lembro que há uns tempos atrás, questão de 2-3 anos atrás, quase todas as capitais do Brasil tinham problemas muito graves com isso, assim. Então eu não sei se se é a velha história, assim, né, de se apoiar as empreiteiras, as grandes empresas e as organizações mais sociais, mas o povo sempre são escanteadas. Não é nem um apoio, né? É uma devolução, é uma troca. Uhum. O site Máfia do Lixo ele deixa claro que as empreiteiras elas pagam a campanha do prefeito e de alguns vereadores. Uhum. Então, a única tarefa que é prefeito e o vereador tem que fazer é abrir licitação e contratar os caras para fazer a coleta. Uhum. Que a pasta de resíduos sólidos, a pasta de limpeza pública na cidade, ela não tem rúbrica, não tem um valor definido. Simplesmente tem que acontecer, a cidade tem que estar limpa. Então, tu é obrigado a fazer a limpeza, custe o que custar. Então, independente do valor, vai ter que pagar, vai ter que contratar. E os caras, eles são tão espertos que eles abrem duas empresas com o mesmo dono, daí duas licitações, conseguem ganhar. São... Até então, assim, a questão da gente diminuir o nosso resíduo com compostagem, separando o material e conseguindo... Eu não sei, assim, por exemplo, existe algum trabalho, algum projeto, assim... de tentar aproximar, porque eu não sei se depende só de recurso, mas de tentar aproximar esses galpões das regiões, né? Porque eu não sei se, por exemplo, lá no meu bairro, assim, eu não sei pra onde vai na Zona Norte. Qual é o teu bairro? São Geraldo, lá perto da Farrapos. Não sei pra onde que vai, sabe? Se tivesse uma forma de aproximar isso dos condomínios, das empresas, sabe? Pra que esse material não fosse, não tivesse a possibilidade de ir pra aterro ou ir pra coleta seletiva que vai alimentar esse pessoal, né? Que pudesse ser um... Seria interessante se eu teria que partir de cada cidadão, né? Poderia acessar o site do DMLU, que ele consta todas as associações que tem, uhum. Pegar o endereço da associação mais próxima e entrar em contato, visitar a associação inclusive, né? Uhum. O próprio DMLU, ele tem um folheto que diz, tu chega no DMLU lá, tu pega um folheto, ele diz o dia da tua coleta, o da tua rua ali e qual o galpão que vai ir. E o teu é provavelmente que seja Profeta ou Mão Dadas, que vai uhum. Ser Mãos Dadas. Existe alguma discriminação com algum tipo também de resíduo reciclado, assim, que não tenha muito valor? E como é que a gente podia resolver isso também? Porque tem muito tipo de material que acaba não sendo recolhido, ou não sei se... Ou discriminação, não sei, vamos supor, o saquinho do salgadinho, vamos supor, nós estávamos conversando antes. Como é que podia valorizar isso, ou achar algum meio para que isso seja recolhido também, separado? E não acabar tendo seu final indo pro aterro, né? Como é que... Bom, a gente tem trabalho recolhendo e tendo que criar esse material. Sim. Mas o trabalho seria maior, porque eu vou meio que ensinar como é que funciona uma cooperativa, né? A associação, a nossa associação. Legal. O trabalho da coleta seletiva é colher e entregar na associação. Chega na associação, a gente tem várias etapas de trabalho, que seria triar, que são as mulheres que triam, a maioria das associações cooperativas são 80% são mulheres, né, que trabalham, que se torna mais fácil, depois a gente pode conversar sobre isso, que gera emprego além de tudo isso, além de gerar emprego para as mulheres, geram outros emprego terceirizado, que são as mulheres que ficam cuidando das crianças, para essas mulheres poderem trabalhar, coisa e tal. Então ela abrange mais a comunidade em si, né? E a questão do material é que é o seguinte, a gente chega lá, a gente tria o material, depois a gente tem que enfardar, estocar, carregar caminhão e vender. Então a gente tem todas essas tarefas. E quando pega um material que é de baixo valor, um único trabalho que a gente vai ter que fazer é triar ele e jogar no rejeito. Porque a gente não quer pegar e enfardar ele, gastar cordinha, que é uma coisa que a gente compra para fazer, gastar luz, tudo, para vender um preço muito baixo mesmo. Sim. Então, em vez da gente ganhar para trabalhar, a gente estaria pagando, né, para trabalhar. Então, a melhor coisa que tem seria botar no rejeito. Ou fazer a tal da logística reversa. Correto. Porque a logística reversa não é, por exemplo, a Elma Chips, ela diz que faz a logística porque ela recolhe a caixa de papelão. A caixa de papelão a gente quer. Que ele recolhe o salgadinho, as embalagens salgadinho e dá a caixa pra nós que tá tranquilo. Beleza. Sabe? Mas eles não, eles recolhem a caixa e dizem que tá fazendo a logística reversa. Enquanto isso, mete um material onde tem alumínio, e ela tem tinta com metal pesado. E baixo valor. É uma conscientização também que deveria de vir da própria população, de dizer assim, ó, esse material, esse produto eu não vou comprar porque ele não é reciclável, sabe? Uhum. E esse material ele não... São três cooperativas tipos, não vão usar. Material no mesmo né? Produto. Plástico, metal... E se tu pegar e botar ele na água assim, dar uma passadinha na água, tu vai ver como ele sai ligeirinho. Aquele produto, né? O que? O metal aquele? A tinta, aquele alumínio, sai tudo, ele fica um plástico branco. Então, na água, ele contamina a água ligeirinho. Em questão de 3 dias, já está contaminada a água. Puta merda. E ali seria a logística reversa. Eles teriam que pagar para a gente poder triar aquele material. Sim. Daí daria, a gente poderia até pelo menos pagar um pouco, mas eles ressalciam o nosso trabalho que a gente faz. Sim, claro. Eu lembrei agora aqui, né, no nosso trabalho da reciclagem, né, tem o artesanato com material reciclável, né, e eu lembrei da bolsa que é feita pela nossa amiga, pela Refontora, que é justamente isso, ela pegou as embalagens de salgadinho e pesquisou uma técnica e ela faz produtos a partir disso, que é uma forma, pelo menos não vai pro lixo, né? Eu tenho lá uma bolsa linda de embalagem de Ruffles, azulzinha, assim, que chama atenção. Não, mas é uma maneira, pelo menos, né? Claro, é difícil fazer isso em grande escala, mas pelo menos não tá indo pro lixo, sabe? Eu fico feliz ali de estar contribuindo de alguma forma. Pequena assim, parte. Assim. Eu lembro, é interessante, né? Que tinha um grupo na Fanatrofa que fazia... Nós tivemos uma época... complicada com as próprias sacolinhas do supermercado, né? Ela não tinha venda para ela. E um grupo da Orfanatrofe ali criou um método de trabalho com ela. Começou a fazer bolsas também com ela, só que fazia com tricô. Com fio. Faziam fios com ela, com a própria sacolinha, né? Enrolava ela, fazia um fio e fazia um tricô. Ficou muito, muito interessante, muito bonito o trabalho dela, das mulheres ali. E hoje existe vários artesanatos, né? Própria sombrinha, guarda-chuva, ele é feito bolsas, é feito carteiras, né? Então, parte de então dentro tu faz, de mochila também. Tu faz aquela bolsa ecológica que tu vai no mercado ali, que tu pega aquela de pano ali, né? Tu pega a da sombrinha de guarda-chuva, tu pode carregar ela no bolso, tranquilo, que ela fica bem, ela não faz volume nenhum, e tu chega lá, tu abre ela assim, ela se transforma uma baita numa bolsa. Bolso, né? E ela é feita com sombrinha. Existe os bander também, que... Tudo que é só um trabalhado. E logo guarda-chuva que a gente diz, são meio... Descartáveis. Né? Esses produtos made in China, assim, in né? China. A gente compra e meio que se desmancha na consumo, mão. Consumo, assim, né? É um consumo. É verdade. Eu não guardo nada. acho que a gente tem que abordar aqui uma questão, né, que a gente comentou aqui durante um dos nossos blocos musicais, mas é a questão das carroças, né, do fim da circulação de carroças. O prazo é 2014, é isso? É, o prazo aqui é 2016. 16. Estão planejando de ampliar ele porque eles sabem que não vão conseguir. 2014 é o prazo para a extinção das carroças na região 1, que foi definida pela prefeitura, que é a região da Ilha Grande, das ilhas ali, que é onde tem maior concentração de carroceiros. Pois é, Que segundo o projeto mesmo, né, tem que ter um método de inserção de catadores, né, um trabalho ou próprio inclusão dos catadores de algum meio. Só que, por informações, né, são mais ou menos umas 5 mil pessoas que trabalham na região, e curso de capacitação está se iniciando uma recém com 45 pessoas. O outro, outro meio de recolocação no mercado dessas pessoas seria a criação da central de materiais recicláveis que fica ali no entorno da Arena do Grêmio, que seria a contrapartida da OAS também para instalar aquela mega obra lá. Uhum. Só que não há espaço ali, né? Porque ali tem muita gente morando ali no entorno. Muita gente que depende também da catação para sobreviver. Se tu circula na região ali de carro, de ônibus, tu vê vários contêineres de empresas que fazem, que compram material, né? Então, o que significa que tem gente que tem contrato com essas empresas e coloca o material ali, sucateiras e próprios catadores. Então, vai gerar um... Vocês têm ideia de quantas carroças atuam em Porto Alegre? Não sei se ainda se diminuiu já bastante, mas tinha que mais de 1.000, 2.000, 5.000? Nós fizemos um cálculo de 65 mil pessoas que dependem de carroça. Então são 4 pessoas, então tu divide 65 mil por 4. A questão foi que é o seguinte, o DMLU deu a informação que nas ilhas eles cadastraram 2.200 só nas ilhas. Carroceiros. Carroças emplacadas, né? Isso. Uhum. Então, e a gente sabe que tem bem mais. A associação das ilhas ali, dos carroceiros das ilhas, fala em torno de 3.500, né? Então, o que pega é que é o seguinte, eles estavam abordando para fazer esse cadastro e chegavam e diziam assim, ó, tu é catador? Tu trabalha? E com essa lei de tirar as carroças, os caras pegavam e diziam para não tirar o bichinho, porque quem mora nas ilhas, o ônibus termina às 10h30, termina os ônibus das ilhas lá. Então, eles precisam de uma condução, um modo de um transporte. Então eles pegavam e diziam que eles não eram catador para não tirar o bichinho deles e eles ter a condição, se acontecer alguma coisa para um filho, que é um, né, problema, eles mesmo poderem também, né, trazer até Porto Alegre. Que é um problema também essa questão dos cavalos, né? Mas tem que achar uma solução, né? E, sei lá. Mas eu me lembro que até foram numa central de onde cuidam, entre aspas, dos cavalos, porque daí também estava tudo jogado, assim, então essa preocupação, ela é muito mais, acho que, de boca, muito mais um argumento do que realmente uma preocupação séria, assim, com os animais. Né? No auge dessa lei, da discussão dessa lei, nós fizemos exatamente essa denúncia aqui. Eles pegaram a questão do maltrato dos animais e da questão ser humano, né? O ser humano maltrata o próprio ser humano. E nós fizemos essa denúncia junto à Secretaria de Assistência Social aqui do município. Os catadores estavam sendo apreendidos, os cavalos, e os catadores estavam sendo presos e torturados. E os cavalos estavam sendo... os cavalos estavam indo para o zoológico para servir de alimento para os leões e para os tigres do zoológico. Nós fizemos essa denúncia. Consta no... Acho que até no site do movimento ainda deve estar lá a denúncia. Tem que procurar o ano, não me recordo. Eles só contam metade da história pra gente, né? E na realidade... Não interessa qual é o meio que vai ser banido os catadores de rua, as carroças, os catadores de rua que trabalham veículo de tração humana e veículo de tração animal vão ser banidos. O importante é que em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, não vai ter carroça em Porto Alegre. Uhum. Não interessa se vai todo mundo morar lá no Central. Uhum. Ou se vai todo mundo ficar preso dentro das ilhas com... um batalhão de choque ali impedindo que as pessoas saiam, que nem aconteceu na Copa das Confederações. As manifestações não chegaram perto do estádio. Pode acontecer isso. Uhum. O importante é que nas imediações de onde vai acontecer os grandes eventos naquele mês de junho do ano que vem, não vai ter carroça nenhuma, não vai ter carroça, não vai ter casa de rua. Vai ser tudo bonitinho. Não vai ter morador de rua, não vai ter nada. Agora onde é que eles vão estar? Maquiadinhos, maquiados, né? Presos em algum lugar. É, eu não sei, assim, cada é o quarto programa que a gente faz, né? E sempre, assim, dá uma sensação... É importante esse trabalho que a gente tá fazendo, de trazer isso, mas também dá uma revirada no estômago, assim. Semana passada a gente falou sobre os transgênicos, e daí agora falando também sobre a questão da reciclagem, do apoio, dessa... do jeito como as coisas são, né? Então, ia pedir, assim, pra vocês, a gente precisa encerrar daqui a pouco, então que vocês dessem, assim, uma mensagem pro povo que tá nos ouvindo aí, assim, uma luz, né, do que deve ser feito, um apelo, enfim, que fique o microfone aberto para vocês aí. Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui vocês aqui pelo convite, pra gente poder expor, né, o nosso trabalho e mandar um abraço lá pra minha cooperativa lá, os 80% mulheres lá, Marli, a Pâmela, a Adriana, Dona Eva, que é uma, vamos dizer assim, um dinossauro nosso lá, que é, né, a mais velha que tem, é 80 anos, ela sobrevive os 80 anos da catação, então é uma história que tem a contar. Uma pena que ela não pôde vir, mas ela tem muita história para contar. E para a população, assim, é simplesmente, é conscientização. Essas pessoas têm que botar a mão na consciência e ver que a gente está vivendo hoje num mundo. E se esse mundo, se a gente não triar, não reciclar, não, né? Amanhã a gente não vai ter oxigênio porque as árvores acabam. O nosso a nossa bem, que é a terra, vai acabar com os nossos bens, né? Então, a gente tem que pegar e reciclar. E é a própria população. A gente teve uma experiência muito grande agora, que é nessas manifestações, que quando a gente se manifesta... A gente vem a público, a gente consegue ser ouvido. A única arma que a gente tem é a nossa própria voz. Uhum. Os políticos têm a arma, o poder do dinheiro. A gente tem a arma, o poder da voz. Se a gente se unir, falar em uma voz só, reciclar com a população, com a comunidade, dizendo que isso tem que ser feito, a gente consegue, talvez, aí amenizar caminho, um pouco caminho, né? Isso aí. O Luciano quer falar alguma coisa? Eu não sou bom de mandar mensagem. Eu agradeço também o convite por estar aqui, mas eu gostaria de fazer um convite também a todo mundo, né? O pessoal procure as associações, procurem ver como é que é a situação das associações de reciclagem aqui da capital, não só da capital, mas quem estiver ouvindo de fora também. Poder procurar ver, interagir com os catadores e ver a melhor forma de poder ajudar e cooperar com os próprios catadores, né? Desde que seja levando o próprio material reciclável de outra forma. A gente agradece muito aqui a presença, então, do Luciano Menezes e do Tanque Menezes, que são da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Loteamento Cavalhada e que são integrantes também do MNCR. Então, Caco, para encerrar o programa aí, o nosso quadro... Como o Lutz já dizia, né, a gente costuma encerrar o programa com algum texto ou alguma frase do Lutzenberger, né? E até tem, acho que essa frase dele depois o pessoal adaptou agora no... Na Copa das... Não, na Rio Mais 20. Que é o seguinte, né? Então, eu acho que ele a gente não pegou exatamente quando que foi falado isso, né? Mas que a gente acredita que isso foi quando ele saiu, quando ele foi ministro do meio ambiente e depois saiu, né? Que ele falou assim, que um só catador faz mais pelo meio ambiente no Brasil do que o próprio ministro do meio ambiente, né? Tá aí, Dona Eva, que não deixa mentir, né? Não deixa mentir aí. E acho que é isso, né, pessoal? Então, nada se cria, tudo se transforma, né? O tempo todo, né? Agradecer vocês aí pela vinda até aqui, muito obrigado, muito bons esclarecimentos. Então tá, e a gente agradece também a audiência aí de quem está nos ouvindo e que estaremos também de novo semana que vem com o nosso programa Rádio Verde. Vamos encerrar o programa também com uma música de protesto do Bob Marley, né? Que é Small Axe. Que, na verdade, dá pra fazer um pensamento depois, né? Que ela fala uma coisa parecida, assim, parecido. Se vocês são uma grande árvore, nós somos um pequeno machado. Afiado e pronto pra te derrubar. Pronto pra te derrubar. Então tá, gente. Tchau, tchau, então. Até semana que vem. Oh, he's a man. of Jaja, I do it forever. So if you want the big tree, we are the small axe, ready to cut you down, to cut you down. I'll fall.